sirele da la baie. Comecei nesta merda há uns dias, agora estou aqui a progredir e a crescer. Pelo hip hop que me faz manter, não vou deixar escapar esta poesia. Abro o meu espírito com esta melodia, faço 24 horas por dia e faço melhor do que fazia. Olha a minha volta e só vejo fantasia. Primeiros ministros que parecem fantoches, secretárias que fazem grandes broches, inteligências raras a gerir o poder enquanto o país está todo a arder. Cabrões de merda não estão a perceber que um dia destes ainda se vão foder. Sabem lá bem eles o que é crime, e eu não me calo, mantenho-me firme, fico lá até ao fim. É a raiva que responde por mim. Roubam aos pobres para dar aos ricos, nós da classe média protegidos como gatos em picos. Represento o hip hop português, já deves saber isso se me ouviste alguma vez. Se me ouviste alguma vez. Comecei nesta merda há uns dias, agora estou aqui a progredir e a crescer. Pelo hip hop que me faz manter, não vou deixar escapar esta poesia. Abro o meu espírito com esta melodia, faço 24 horas por dia e faço melhor do que fazia. Olha a minha volta e só vejo fantasia. Dia após dia, passo após passo, cultivo alegria e evito todo o fracasso. Afasto-me de tudo que acho negativo e tento mandar à vida um olhar positivo. Ontem éramos putos, somos humanos e adultos, com vastas teorias que deixam os vossos ouvidos cultos. A visão que tínhamos não é visão que temos, mas mantemos uma orientação, é assim que vivemos. Ao som da batida partilho uma evolução, transporto gente e pop no meu coração. Vivo intensamente uma grande paixão, vivo tranquilo, deposito confiança na relação. Mantenho-me fiel ao que sou e ao que quero. Paz para todos os manos, é tudo o que espero. Comecei nesta merda há uns dias, agora estou aqui a progredir e a crescer. Pelo hip hop que me faz manter, não vou deixar escapar esta poesia. Abro o meu espírito com esta melodia, faço 24 horas por dia e faço melhor do que fazia. Olha a minha volta e só vejo fantasia. Comecei nesta merda há uns dias, agora estou aqui a progredir e a crescer. Pelo hip hop que me faz manter, não vou deixar escapar esta poesia. Abro o meu espírito com esta melodia, faço 24 horas por dia e faço melhor do que fazia. Olha a minha volta e só vejo fantasia.